identifique agora, frequência 128, decimal 8. 1288, boa tarde. 4065. Só acho que decolou os 4-1, controle 19, decimal 35. Delta, só confirmando o Manati. Mike Eco Delta, copia. Fox Trot, decolou os 4-1, chama o controle 1935, exame à direita. Fox Corredor Axé, subir mantenha 1000 pés. 7 corredora, cheira no meu pé, parada que seja Foxtrot. 3835, reduza para aproximação e efetua o cheque prepouso. Reduzindo para aproximação, efetua o cheque prepouso 3835. Controle 1 no 9 decimal 35 e a torre no 8 decimal 6 para acionamento à torre com Vimpel B. Chame a torre, frequência 118 meia dúzia. 118 meia dúzia, tá 3835. Torre Salvador, eu tô 3835. Salvador, tá 3835, a 2 milhas e meia para o Serra Vita 364. Suficiente, 3835, livre pouso, pista 21, check o trem, vento 260 graus, 8 nós. Livre pouso 283835. Mike Eco Delta, prossiga. Cruzando 230 em descida para o 150. Mais 6 milhas para a Jona. Mike Papá Papá, controle Salvador, desce e mantenha nível 050, chegada Cari. Controle Papá, copia Salvador? Negativo, senhor. Mike Papá Papá, autorizado a chegada Cari, desce e mantenha nível de voo 050. 050. Se possível, após Jona, pro de Serra Victor 362, se efetuar a RV da 28. Autorizado pro representante Serra Victor 362, Mike Papá Papá. Controle Salvador, Papa Tango Alfa Victor Juliette, entrando no corredor. Interlagos a 1.1500 pés. Ingressando no corredor Interlagos. Alfa Vitor Juliette. Gente, Alfa Vitor Juliette, visual com aeródromo. Victor Juliette, chame a torre 1-1-8-6-12, Alfa Victor Juliette. 1-1-8-6-12, Alfa Victor Juliette. Romeu, controle. Torre Salvador, Papa Tango, Alfa Victor Juliette. Victor Juliette, meuzinho final do 7, reporte passando pela rotatória. Reportará a rotatória, Alfa Victor Juliette. São 3-1-5-5, controle. Nossa, escuta, prossiga, senhor. Centro Recife agora, frequência 1288. 1288, boa tarde, o 3-1-5-5. Boa viagem, até a volta. Mike papapapá, controle, autorizado o nível de voo 040, autorizado o procedimento RNAV, reporte passando Serra Vitor 362. Ok, descendo para o 040, vou tocar um Charlie Victor 362, Mike papapapá. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo 1674, ponto de espera da 28, pronto. Autorizado a alinhar e manter pista 28, informo que após a decolagem deverá manter proa até 2 mil pés, ok? Depois iniciar com a esquerda. Certo, após a decolagem mantém proa até 2 mil pés e está autorizado a alinhar e manter a 28. Gol no 674. Está 3835, solo 47, esquerda 1219 solo. Esquerda 1219 solo, está 3835. Oi, Salvador, Papa Tango Alfa Victor Juliette, visual com aeródromo, solicita a. Ingressar na final da 1-7? Autorizado, final da 1-7 é torte. Reportará na final da 1-7, Alfa Victor Juliette. 674, livre decolar, vento 230 graus, 8 nós. Iniciando corrida decolagem da pista 28, voo no 674. Taxi Alfa Juliette para o gate 09, tá? 3835. O meu controle, mantém a linha do litoral, reporte para a descida após corredor Interlagos. Descida após o corredor Interlagos. Oscar, Oscar Juliette, copia. Oscar, Oscar Juliette, autorizado Porto Seguro, com a centena. Só confirmando, decolada 17. Colada 17, curva direita na saída Coral, transponder 0263, controle 119, decimal 35 e a torre 18, decimal 6, Oscar, Oscar, Juliette. Porto Seguro 100, decolada 17, curva direita na Coral, ponta 063, controle 119, e a torre 118. Oscar, Oscar, Juliette, só confirma o estacionamento. Acionamento e táxi, chame a torre 18, decimal 6, confirme PLB. Torre. Afirmativo, gol no 674, após autorizado a subida Gole Eval, submantenha 360, vigilância. Ok, comando à esquerda, para interceptar Gole, Eval, sobe, 360, ou 674. 30 graus, 8 nós. E depois, 17, Alfa Victor Juliette. Oscar Juliette, nível táxi, sempre para ingresso pista 17. Controle Salvador, Gol 9755. 975, controle, correção Gol 9755. Desce, mantenha nível de voo 080 na chegada e pista. Sempre 080 na chegada e pista, Gol 9755. Controle, Gol 9755. Chega. Lembrando que vai realizar aí na volta 28, ok? Nave-ciente, então, após o pit, para a Serra Vitor 363. Após o pit, 363, Gol 9755. Controle, o Bravo X Foxtrot passou outra vez fora da barra, na proa de Aracuí. Ok, prossiga visual na escuta para o regresso, Bravo X Foxtrot. Bravo X Foxtrot, ciente até o regresso. Controle 1674, siga. Juliette, seu solo aos 5-3. Autorizado regresso a partir da pista. Autorizado ingresso, segue o 6150 que pousou e está fazendo táxi de regresso, reporte alinhado pronto. Passando o Serra Vitor 362, o Mike Papapapá. Estimativo autorizado, procedimento RNAV, reporte passando o Serra Vitor 363. Autorizado RNAV, reportará no 363, Serra Vitor, Mike Papapapá. 1755, controle, desse mantenha nível de voo 040. Sempre nível 040, Gol 9755. Boa tarde, o Gol 1075, ciente da CIA, vai cruzando 160 para 150 para a descida. Gol 1075, controle, desce, mantenha nível 050, chegada CARI, reduza para 250 nós, número 3 para pouso. Descer para 050, redução para 250, 259, Gol 1075. Mike papapapá, reduza para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo, passando o Serra Vitor 363. Sente Mike papapapá, complete final do procedimento RNAV, chame torre 1-18-6-12. Final agora 6-18-6, obrigado. São Salvador, Muito boa tarde, ó, papapapá, Mike, papapapá. Final da RNAV da 28, trem baixou e travou. 109, nós tivemos travando 75. Sim, pista 28, vento 230 graus, 8 nós. Leve pouso na 28 para o Mike, papapapá. Oscar, Oscar, Juliette, decola os 58, chame o controle 19-35. Ok, Oscar, Juliette. Juliette. Oscar Juliette, prossiga. Decolado ao 58. Oscar Juliette, 2 milhas sul de Salvador, vigilância sul de Mantenha, nível 100. Oscar Juliette, dá presente direto, posição coral. Entrando coral, Oscar Juliette. Boa tarde, Fábio 2733. 0-2733, controle. Rádio Porto Seguro para Salvador, Matheus 090. No bloqueio de coral, alternado 0212. Ok, autorizado proa da posição Jona inicialmente para a chegada a Cari, ficha 28, procedimento VOR-DMR. Se possível, é, aproar o farol da barra, mais ou menos, e deu pés pelo axé, a gente pegar já a perna 200 para 28, tem como? O corredor será Veracruz, Interlagos pelo setor norte do aeródromo. Reporte para o cancelamento, Força Aérea 2733. Então, desiste de cancelar, vai fazer a chegada CARI. Então, confirmando para a posição CARI para a chegada CARI, reporte pronto para a descida. Pode CARI 2733. 755, reduza para aproximação, chame a torre 118 meia dúzia. Reduzindo, chamada 218 meia dúzia, agora 755. Bom dia, agora 755, passando Serra Vita 363. Gente, continua a aproximação, informe 3 checado, final pista 28. Chamada 3 vai ser travada no pista 28, agora 755. Posição lama, altímetro no 0, o nono. Nono, posição, 075, desse mantenha 2000, altímetro no 0, no 1. Autorizado o procedimento, reposta passando lama, gol no 075. Descendo para 2000, 1011. Após cara, solicita o 363. Para cá, o nono. Qual o nono controle? Mantendo 160. Instruções. Para cá, o nono. Chegada CARI, desse mantenha nível de voo 040, reduza para 250 nós. Para cá, o nono. O nono descendo para o 040, reduzindo para 250. 240 graus, 8 nós. Nível de voo na 28, agora 755. Siga aqui o Quebec Serra. Quebec Serra, prossiga para o controle. Quebec Serra, autorizado nível 035, visual, informo que no Através de Veracruz deverá estar no Mickey Space. Ingressando ali, Lima, mais passado. Tango, gol no 925, com a informação, Tango. Gol no 925, assina identificação, autorizado chegada e pitch, desça para nível 070. Pessoal 070, chegada e pitch, gol no 925, informa a intenção R-NAV da pista 28. A gente mantém o perfil da chegada, aguarde a autorização para o R-NAV, gol no 925. Mantendo o perfil, aguardando, gol no 925. Controle ao gol 075, está passando o CARI, voando 363. Menos 075, reduza para a velocidade de aproximação, reporte na final do procedimento R-NAV. Estará reduzindo o gol 075. Correção, reporte na final do procedimento VRDMR, gol 075. Solicito a RNAV, gol 075. Sente, desceu para 2500 pés, reporte na final da RNAV. Estará no RNAV, gol 075. Macau no 1 indicada. Sim, obrigado. Macau no 1, 250 indicado. Usa para 200 nós, para cá o nono. 200 para cá o nono. Controle ao Lima Alfa Romeo. Cá o nono, chame controle Salvador na frequência 120.8. Ei, chama 1208, reduzindo para 200. O 075 está passando 363, final da 28, passei Salvador. Tango Oscar Oscar Gillette, suba restrito para o nível 080. Confirmando para o 080 Oscar Oscar Gillette. Afirmo. Confirme, Salvador. Oscar Oscar Gillette, suba restrito para o nível 080, informa o tráfego na posição de 12 horas, 25 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 090, é um Cessna Caravan da Força Aérea. Ok, estamos usando 65, atenção para 080, afastado 22 milhas, Oscar Juliette. Controle Salvador Lima, Alfa Romeo, para início de descida. Lima Alfa Romeo, persiga toda a rotatória. Desça para o Mickey and Space, chame controle na frequência no 20.8. Confirma 1208. Firma. Controle Salvador, gol 1396, boa tarde. 1396, sem identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 080, informe indicada. Chegada CARI para 080, exceto o GPS, 1396. Este matou perfeito da chegada, aguarde a autorização para o Arnaldo. Aguarda. O Salvador, o Vitor Mike Beck, boa tarde. Salvador, o gol 075 para visual 128, passando 364. 1075, chame torre, ano 8, decimal 6. 86. Salvador, Vitor Mike Quebec. Prossiga, Vitor Mike Quebec. Polo 0161, procedente Valença, tá com 062 a bordo. Tá mandando um inquieto, controle de Paripe. 1075. Autorizado, polo 28, gol 075. Reporte ingressando no corredor Interlago, no Interlago, usando Mickey and Space. E vai reportar Interlago. Time entrando no 0, o nono. Fica mais Quebec. 925 indicada. 252-0. Olha, batalha 3567, informação Tango, iniciando a descida para 150. Autorizado, ingresso em Aima Perdendo. 3567 vai iniciar a descida para o 150, informação Tango. 3567, passei a identificação, autorizado chegada e pitch, desça para nível 090. Ficou, vai iniciar a descida 090, 3567. 925, chame controle na frequência 120.8. 1208, boa, 925. Também Quebec, chame controle na frequência 120.8. Sim, a gente mantém a posição. Do passarelo 2231, boa tarde. Passarelo 2231, acione identificação, autorizado chegada CARI, isso para nível 090. 090, chegada CARI. 035, saída Gole, Eval, Sagaz. Gole, Eval, Sagaz. 3235, aguardando.